Oi, meu amor! Quase esqueci. Eu me acostumei a viver só. Sempre só. E não, e não! Jorginho Souza, Siria! É doido, doido! Fiz de tudo por você, minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Era aqui. De graça! Os sonhos e planos para nós dois. Diz que não. Oi, meu amor! Amor, preciso ter você aqui comigo. Diz que não vai mais. Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre. Diz que não vai mais. Um tremor de sucesso. É marcante, vambora! Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Chega de me entregar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Eu amei, mas não tive. Um abraço também, toda a galera. Velteiro, apresente com a gente também, curtindo aqui no Caribe Show. Aquele abraço a vocês. Beijão. Que estou livre e não sou mais. Parceiro Marcinho do Império também. Toda a galera do Império aqui, ó. Aquele abraço, Marcinho. Vamos lá, garoto. DJ Patrese, o top DJ do Pará. DJ Patrese, o DJ sucesso do Pará. A situação é difícil, vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. E o quê? Tô tão distante, eu não quero. Diga-me que não dá mais, chorando estou. Apaixonado por os apaixonados. Me explicar ao coração e tu te vais. Isso aí, ó. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que parceiro tô na joia? Se importa. E deixa pra trás de joias, diga assim. E você sempre é. Está. Esse é o tom. Procurando aonde estás,

sei. Venha comigo, vamos pro JC. DJ Patrese. E esclarecer, esse cara não merece nem a mim nem a você. Se fez contigo, comigo vai fazer pior. Eu fico com... Bora, Luísa, bora, Luísa! Deixa esse cara pra lá, o neck não vai faltar. Mas a nossa amizade em primeiro lugar. Vou pro JC, o campeão DJ Zalex. Patrese. Crocodilo, crocodilo, incrível crocodilo. Detonando tudo, assim, vai! Para Gibran! Só musicão, assim, detonando, ó! Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo, e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira, queria amar alguém que me desse um amor sincero. Encontrei você, chorava, ó, tempo do boi. Cansada de escutar suas promessas. Cansada. Ai, tia Elma! Família Pressão, sempre com a gente, ó. Parabéns aí, especial, toda a galera do PG 18. Toda a família. Aqui, ó! Deixe no não nunca diga nunca. Estou aqui, vou ser tua pra sempre. Vai girando que não para! Oh, oh, oh. Crocodilo. Patrese! Se liga, liga! Banda 007. E quem cedo? Diferente, Caribe Show! Agora! Agora. Ah, fiquei tão arrasada quando você me disse adeus. Com simples aperto de mão você me agradeceu. Obrigado por mais uma vez por não ter sido fiel. E foi embora. Ah, não sei o que é que vai ser da vida sem você. Se pudesse voltar ao passado pra não te fazer sofrer. Bora, deputada! Que tal a gente começar do zero? Te quero mais que tudo, amor, eu quero. Bagre do Vegas aqui, ó! Ok, clube! Seja do jeito que for, não admito perder. Eu minha vida pra ficar com aí, seu Camilo, Thiago, tô vendo. Só no camarote, de boa! Eu minha vida pra ficar com você. Seja do jeito que for, não admito. Bora, Rimei! Toma! Com teus olhos, os meus olhos. É muita sofrência, vai! E o som da tua voz, dizendo que se arrepender. Posso até sangrar que agora já não dói mais. Me acostumei, já parei de chorar quando alguém fala. coração. A Leve também. Equipe Sem Miséria com a gente. Um abraço. Abraço também os bovinhos de Orém. Já por aqui comigo na fronteira. Aí, bovinhos. Aquele abraço aqui do Patrese. Vamos pra cima, vai! Você pede o meu amor. E o que fazer, não sei. Tão menina quando eu conheci você. Agora! Talvez seja confusão. Ilusão de um coração. Não sei mais o que fazer. Não sei. Musicão, musicão, ó. Eu sei. Se não entende o que aconteceu, a menina não se... É menina! Não consigo gostar de um outro amigo. Consigo olhar pra lua. Vejo o seu rosto. Efeitos de paixão. De adolescente. Se eu olhar pra lua. Vejo o seu rosto. Efeitos de paixão. Então você diz... Diz agora! Só na categoria, na habilidade, bem assim, na moral. Oh. Larga tudo e vem. Tudo. DJ Patrese. DJ Patrese. Meu parceiro Thiaguinho Play já na área! Agora de verdade! Mas aconteceu e eu estou aqui por você! É. E foi tão natural, eu não pedi pra que isso fosse acontecer! É. Mas você foi chegando e foi me conquistando, e por você eu largo tudo! E o que? E o que? Aí, ó. É amor ou é dinheiro? Vem dançando, vem dançando. É marcante. Duas paixões me dividem. O quê? Um é por dinheiro, outro é por amor. Pra cima, vai. O que fazer? Se escolher amor, eu vou perder o luxo que o outro. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por um só de gaçada, senhor. De gaçada. Eu vou perder o luxo que o outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar

E a gente gravando esse CD ao vivo, ao vivaço hoje aqui no Calibre Show. Tá top, papai. Bora pra cima, vai. Magnífico Caio. Caio Douro Negro. Tá por aqui comigo. Um abraço. Toda a galera da churrascaria Apoio de Ouro tá aqui no animal. O amor que sinto por você não é de TV, não é nenhum sonho. Meu parceiro Diego Pantoja, TNT, que tá no berço hoje. Um abraço a você, Diego. Felicidades também, parabéns. Um abraço aqui do Batrés. Bora, Diegão, pra cima. Brinca com meu coração. O quê? DJ Sucesso do Pará. Batreze. Batreze. 007. E aí? Tá gostando, filha? Meu parceiro Josimar Digital. A equipe Fuga do 40 Horas. Para Josimar! Você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração. Minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama. E você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço do meu coração. Foi com batalha só que eu me apaixonei. E aí, Neto Braga? Com você, meu bem. Segura, meu irmão! Tá escondido aí, é? Eles estão a chipa. Só que é nós. É o búfalo do Marajó. É o búfalo do Marajó. Quando errante você vai entender que o meu amor é só pra você. Um abraço também, a galera. Império Genialia, é isso? Tá aqui comigo. Um abraço, um abraço! Você vai entender que o meu amor é só pra você. Juninho Boy, o Dudu da Face também, hoje representando, tem mamãezada, né? Normal, olha quem tá te ligando aqui, desgraçado. Talvez você já saiba que ainda olha que eu tô falando, ele te liga, irmão, é muita onda. Estão dentro de mim, bagulho doido. Batata. Aquele sentimento, orgulho de momento, não levou nada, só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que tá gostando, tá? Ainda tem o seu nome em mim. Batata tem a tatuagem. Também tem o seu nome. Mostrou ele. Tchelma. Você. Deputada Arlan! Vamos lá, moleque! Musicão, musicão! É o hino das meninas. Agora! Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Sap, gato! Te amou, oh, oh. Você não tô afim de ficar doido ainda. De um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse. Adriano Sarraf, meu parceiro Juninho. Galera comigo aqui, ó. Você me deixou, não me deu mais. O Sarraf, mano. Não quis nem escutar. Acho que ele que é a garrafa. Eu tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance. Tem mais figa, não. Quando aquele amor que eu tinha pra você. Desgraçado. Você me deixou. Juninho Play. É o rico, né? Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu tinha pra você. Só musicão de letra, meu irmão! Agora! Sabe aquele dia que você se foi? Te liga no gritinho! Dos meus olhos vermelhos, uma lágrima assim, caiu. Mas muita onda. Batata só, olha. Hey DJ, aumente o som aí. Deixa assim na mão. Pra ver se encontro o meu amor que fugiu de mim. E esse amor imortal, eu não consigo esquecer. Lento dado bom. Toma, toma, toma, toma, toma! Acelera! As barcas tem gosto de tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Que negócio é esse, eu vi? Já tá na marcante ainda. Vai quebrando, quebra tudo, mulherada! Agora! 3, 2, 1, quebra! Quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota. E bota na pressão, bota na pressão. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Põe no caqueado, põe no caqueado, vai. Vamos pra cima. O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Aquece. Tem um super poder. Agora é hora de aquecer, tá? Bora aquecendo, aquecendo, aquecendo. Aquece meu animal, aquece meu animal. Já já tem banda R15 aí no palco central do Caribe Show. Enquanto isso, o papel já aquece, aquece. É marcante isso aí ainda, viu? Te liga, te liga, te liga, te liga, vai. 1, 2, 3, agora. E doida, e doida. E doida, e doida. Põe a mãozinha pra cima. E grita. Hey. Agora. Oh. Pra cima. Hey. Não para. Oh. Hey. Oh. Hey. Aqui só lembro lá de Macapá, meu irmão. Quando o Croco chegou lá e detonou tudo. Agora! Vamos dançar! Patrese! O top DJ do Pará. DJ Ivan Macedo. DJ Família da Tassi ainda vem na retaguarda. Aqui comigo! Eu vivi, me entreguei todo esse amor. E você vem dizer que não me quer mais. Não consigo esquecer nossa última vez. Foi real, juro que não sonhei. Rodrigo da Max, Carlinho da Max. O Vitamex, equipe da Max! De cada parte de você, nos seus beijos sempre viajei. Suma lá de Macapá, pra se ligar. Tá viradinha, viradinha, viradinha. Foi no caqueado, foi no caqueado, foi no caqueado, foi no caqueado, foi no caqueado. E dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai lá! A gente se ama. E o quê? Na cama ou na lama. Eu respiro você em qualquer lugar. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. A maluca! Yeah.